对对。 chegar em casa para nós vamos alinhar. Lucas. Autorizado, acionamento 1173, sistema putado. Sistema 100, copia. Sistema 9100, utilizado de uma pessoa, nível 390, via PZ17. Decolagem pistola 0, para fazer decolagem curva esquerda. Prefeito saída Puca, Jama, Aracaju. Oceano transponder 5051, controle no 20.8. Santa Guarda. Torre Salvador com 1173. 187 a bordo, 4 horas e 8 de autonomia, Serna, Florianópolis. Pronto para o táxi. 1173, primeiro táxi, retrato fim de ponto de carregamento pronto, ajuste na 019. Autorizado táxi via Índia, 1019, o QNH, quente, 1173. Faz o voo, até agora está autorizado a iniciar o voo, está 9100. Salvador, muito bom dia, 338 no meia. 338 no meia, gostado pelo autorizado, pista na 0, vento na 30 graus e na 0 mais. Livre pouso na 10, baixar travado, 38 no meia. Os espera pronto, gol com o 173. Gol no 173, quente, Alim mantém. Alim mantém a 10, gol no 173. 3816. Solo aos 38, libera a direita, mantendo escuta. Táxi autorizado de Alfa, chamei de Juliette. Alfa, chamarei antes da Juliette. Na sua escuta, o TAM 3816. Copiado, Gol 9100. Tanco Luiz, 9100. Eu queria estar aqui a parte ainda, ponto de espera, chamei pronto, ajuste na 019. Gol 973, decolagem autorizado, pista na 0. Vento 130 graus, 109. Autorizado, decolagem, pista no 0, Gol 1173. Gol 973, decolado às 4 horas, chama o controle no 08. 08, 1976, ótimo. 138, 16, via Juliette, portão 9. 09, 138, 16, obrigado. Tá, 9100, ali mantém. Sim, mantém, tá, 9100. Sim, mantém, tá, 9100. 00, decolagem 3 Alfa. Vento no 20 graus e no 0 Alfa. autorizado. Zona 1100, chame contra o recibo, frequência 125, alterna 125, decimal 4, susta. 125, tá na O 561, copia. Opa, Galeão autorizado, via rota do plano, 344, seguro conforme, nível 360. Decola da aula 0, fazer decolagem curva direita, perfil de saída São João, transição Dócio, achando transponder 5067, controle na 208. Saída São João, Leda Doclo. São João, Leda Doclo. A ponte sai. Campinha 7, 45, Campinha 7, é pra ver isso? 0, 6, 7. Ok, táxi direito, porta pronta, ajuste na 0, 1 a 9. Seu nome é com a Ásia, Antônio 1010 e 1010. Zona 561, decolada 0600, chama o controle, 1028. Obrigado, boa tarde. Foi Zona 561. Zona 561, contato com a dona decolagem, via saída 601, subiu até o nível 360. Para a Zona 360, 561. 561, ele mantém no nível 340, se ele encontra em exercício de frequência 125 no sinal 1, alterna 126 no sinal 8. Exercício 340, 251, 232, 561, tá bom. Até vovô. Bom dia, 19030, localização com o Finch. Sente Azul, muito bom dia, aqui é André Oscar, 90 Juliette. Prossiga. 90 Juliette, solicita autorização de reporte do Pátio 3 para a posição de número 2, Pátio 1. Autoridade, chama o táxi. Chame, autoridade, após atender. Ok, valeu até. Argentina 19910, descend 2000 feet, can 81019, clear, ILS, a 3, runway 1057. Okay, descend 2000 feet, 1019, clear, ILS, X-ray, runway 10, Argentina 19910. Aterrizado. Aterrizado. Confins, nível 320, viata do plano. Decola zona 0, faz o decolagem de curva direita. Perfil de saída Ador 1, transição Elefa, após Elefa voa do CT Elíptico. Frente Cetero via Brasil 21, conforme após. 5075 no transponder, na 2080, controle. Obrigado, Confins, 380 pela roda do plano de voo. Decola pista 10, após decolar de curva direita, árvore Elefa, depois da CT Nítima, transponder 5505 e 20.80, 1.8.